no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Só pense de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho. A gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo